no sense. I don't want to set the world on fire. Bom dia, Vietnã! Diretamente da retina do ano do interior de São Paulo, estamos começando mais uma edição do Regular Cast. Eu sou o Sadrak e War. War never changes. Aqui é o Meshak. And do you know what made you special? E hoje vamos falar sobre Fallout. Mas isso só depois do Regular News. Vambora. Interrompemos esse programa para transmitir o Regular News. Então vamos ver o que aconteceu no mundo essa semana. A internet brasileira foi considerada pelo ranking Netflix uma das piores do mundo. Alguma novidade? Não, nenhuma, né? Nenhuma. O engraçado é o seguinte, é que ela tá entre as 10 piores e as 10 mais caras do mundo, né? E as 10 mais não, caras. Não é só pior, é mais cara. Valeu, Anatel. A Anatel tá aí, fudendo a gente de perna aberta, como sempre. A gente fica atrás de Índia, Filipinas, Costa Rica, Jamaica, Equador, Argentina, Peru e Colômbia. Não, calma. Índia. Os caras cagam na mão e tacam na cara dos outros. Os caras não têm saneamento básico e têm internet melhor que a nossa. Os caras jogam defunto no rio, velho. E bebe a água. E toma mas banho, né? Quando toma banho. Internet melhor que a nossa. E a internet melhor que a nossa. Mas é porque eles têm os maiores call centers do mundo, então eles precisam. É, justo. Bom, falando em referendos e tal, cara, teve uma votação junto com as eleições, teve uma consulta pública nos Estados do Sul de um grupo separatista chamado Sul é Meu País. E a pergunta era simples, você quer se separar do Brasil e tornar um país com os três estados do sul? E a resposta das urnas foi unânime, 95% dos sulistas querem separação do Brasil. Porra! Vai vendo, cara. Então, mas não é questão de você querer a separação do Brasil, é questão de você poder, né, cara? Porque não sai de graça. Pro São Paulo seria incrível a separação. Seria ótimo. Desde que a gente abandona essa porra desse welfare state que nunca funcionou, a gente, cara, seria um país de primeiro mundo. Agora pro sul, cara, o Rio Grande do Sul tá falido. Não sei não, hein? Você não, que... eles têm bastante exportação, pô. Eles têm uma produção grande. Cara, de quê? O último queijo, governo... boi e... Não, aí é que tá. O governo do Tarso Genro faliu o Rio Grande do Sul. Falido, tá ligado? Tava Grécia. Nesse naipe. Você chegar lá com 10 anos no bolso, você compra o estado inteiro. Agora. Eles serão os novos caras que vão dever pra gente, pra caralho, né? Só que tem o Brasil, Paraná. Nesse welfare state, eles vão fazer o seguinte: nós vamos te emprestar a grana pra você começar a sua vida e depois você vai me pagar até seu cu cair fora, tá ligado? É, bom, eles têm ali do lado, se eles fossem se tornarem um país só, eles têm o Paraná, que o Paraná é potência, né, cara? Então, mas eles vão estar fodidos até pagar todos esses problemas. É, isso é. É aquele negócio: pegar dinheiro emprestado de outro país é lidar com a agiota, tá ligado? Porque isso você é deve verdade. Tudo. E no caso do Brasil, um agiota que tá literalmente montado em você pela Exato. Geografia. Né? Então não tem como fugir. Vamos dizer que eles viram em um país ali, bonitinho. Mano, você tem toda a sua fronteira cercada, assim, ó, basicamente. A parte de cima toda tá cercada pelo exército, vamos dizer assim, inimigo, entre aspas. E você não tem um real no bolso pra montar um exército. Você tá fudido. Só isso. Não ia levar muito tempo até rolar um massacre. É, porque no caso de uma eventual separação, o Brasil não ia deixar os seus exércitos que tem nos estados não. Pra eles, né? Ia recolher todo mundo, ó. Bora. É óbvio que eles iam perder soldados. Bora pra né? casa. Que não ia sequestrar geral. Mais próximo Mas que cada estado. O armamento ia ser levado. Mais próximo que cada estado teria de um exército é a polícia de cada estado, que é independente. Que também não tem nenhum armamento pesado, né? Então. Mas vamos continuar, já que a gente tá falando de soldado, vamos falar de Rangers. Ah, moleque, eu sei ah, que vai você. Tomar no eu cu. Sei Essa que você gostou. Pode. Não, não vai cortar. Foda-se! Bom. Já chega, né? Já chega. Vamos encerrar isso aqui e vamos pro programa antes que caia um Fallout em cima da gente. Cair pra fora. Vamos começar falando sobre o que é Fallout. Não, eu vou te começar te cortando aqui. Porque antes de falar qualquer coisa, a gente precisa citar as fontes, né? A primeira, Zangado no YouTube, a saga dele. Segunda, InfoEscola. Fallout Week. imunda educação, viu? É, fanbase. Pode ir lá. Tá, beleza. Então vamos começar falando o que é Fallout, o termo Fallout? Bom, simplificando, o que é Fallout? A bomba, quando ela explode, ela joga a porra toda pra cima. As coisas viram estilhaço, radioativo. Cai e fode com o solo e com você se você estiver perto, entendeu? É bem tranquilo. É a desgraça vinda do céu criada pela própria humanidade. É isso que é Fallout. Exato. Isso você leu, né? Não, eu inventei isso na hora agora. Bom, explicado o que é Fallout, a gente não precisa entrar em termos de radioatividade, eu preciso? Ah, não precisa. Ninguém é idiota. Ah, não sei, você que sabe. Não precisa explicar. Bom, vamos entrar pra parte que interessa. Ok. Crise pré-guerra. Então, Fallout se passa num futuro distópico, depois de uma Terceira Guerra Mundial, que era um tema muito batido antigamente, um tempo atrás, na época que foi criada a série. Era um tema que era meio recorrente na mídia, que era a Terceira Guerra Mundial, tinha aquela tensão, né? O medo das grandes bombas e o caralho, né? É. Mas vamos puxar pra história mesmo do bagulho, que você tá só resumindo. Bom, a crise pré-guerra do Fallout começa com a escassez de combustível fóssil, entendeu? Que deu uma metreta. Os caras estavam colocando um preço muito alto do combustível deles. Ah, é verdade. E os Estados Unidos, como sempre, falou: vê, olha essa porra aí, que não é assim, tá ligado? O Oriente Médio começa a subir o preço do petróleo. O nego ficou muito puto. E aí, em 2053... E aí ficou aquele cheiro de absurdo. A União Europeia, a União Europeia tava visando a paz, só que os Estados Unidos estavam tocando foda-se mesmo, e os chineses estavam falando já, mano, ó, os Estados Unidos tá provocando, eu não vou aguentar isso muito tempo, entendeu? E já era uma guerra, um ataque nuclear iminente. Aí, em 2053, caiu uma bomba em Israel, aí, depois caiu essa bomba em Israel, a ONU foi tentar apaziguar, mas a tensão desse país era muito grande e a ONU acabou sendo desfeita. Porque a ONU não serve pra nada. Ninguém ligou pra ONU. A ONU é praticamente... Se hoje em dia a ONU é praticamente uma extensão da KGB, imagina, né, no futuro distópico. Né? Não faz diferença, né, mano, no final das contas, a ONU. Quando aconteceu o Pearl Harbor, olha, eu tenho até a horário exato, chupa essa daí. Aproximadamente às 10h43, pouco antes das tropas americanas chegarem em Pequim, os chineses lançaram suas armas nucleares em direção aos Estados Unidos. Isso aí é o IG. 2066. Isso. Quando... Não, 2077. Ah, tá, você tá no futuro. Não, é porque em 2066 a China invadiu o Alasca. Não, cara, 2077 é pré-guerra ainda. O jogo se passa em 2200 e alguma coisa. Não, sim. Eu peguei da Wiki. Ah, tá. Essa é a informação da Wiki, olha lá. Tá certo. E aí, com esse ataque dos chineses, já rolou a merda, o inferno na Terra, entendeu? Ninguém parou pra pensar e foi essa desgraça. Foi desgraça e morte. É, a história que eu peguei é a seguinte. Em 2066, a China invadiu o Alasca. É, os Estados Unidos forçaram o Canadá contar, a se anexar se você como for território americano. Tudo, você vai ficar horas, porque, porra, eu fui ver na Wiki, eles contam, tipo, desde 1906, sabe? É onde começa a história do jogo pra eles. E aí, porra, fodeu. Não, mas escuta que a história é boa. Em 23 de outubro de 2077, uma guerra que durou 2 horas destruiu o planeta. Manuque caiu. Na verdade, não destruiu exatamente o planeta, né? Tipo, os zombies da Treyarch. Não o planeta todo, só deu uma resvaladinha de leve. O planeta que importa. Não foi o planeta todo porque não era todo mundo afetado na guerra. Não era todo mundo que tava na guerra em si. Era só uma galera ali. Por isso que fala que o mundo inteiro foi pro caralho, porque o jogo se passa nos Estados Unidos. É. Estadunidense é centrista pra caralho. Não, né? Eles acham não destruiu que o mundo inteiro, destruiu o umbigo da porra. Destruiu a parte que importa, os Estados Unidos e a China. Isso. Entendeu? E a URSS. Aí o que acontece? O Manuque caiu nos Estados Unidos e foi responsabilizado pela China. A China foi responsabilizada. Mas assim, como o jogo se passa nos Estados Unidos. É bem comum a gente encontrar documentos e NPCs que falam contra a China. Isso, mas não é exatamente isso. Não tem provas contra só que aí... sobre o míssil. Isso é impossível, né? Como que você lança uma bomba, precisa de um bombardeiro, né? Um avião de carga muito lento, que obviamente eles veriam vindo. Mas isso não é o ponto. O negócio aqui, eles veriam essa porra dessa bomba vindo. É. Mas no jogo eles não viram. Passou despercebido, o cara tava olhando pro outro lado. E aí os Estados Unidos, na sua máxima, falou: quem for o filho da puta, o último filho da puta que tretou comigo? Foi a China. Vamos tacar neles, entendeu? Foi mais ou menos assim. Em questão de 2 horas, eles destruíram, entre aspas, a porra do planeta. A gente não contou sobre os Valdes, né? É. Olha que inteligência massa. Não, calma aí. Não, calma aí. Isso vem depois. Aí é que tá. Aí é que tem. Não, isso vem antes da guerra. Não, tá, beleza. Depois a gente puxa. Existe uma teoria conspiratória que rola na fanbase de que a Valtek foi a primeira a disparar o nuke. Porém, sem contar a porra dos Valdes, isso não faz nenhum sentido, né? Vamos voltar atrás. Rebobina a fita. How about no? Cala a boca, tá. Porra. Eu tenho que fazer uma montagem agora. O que é Valtek? Pronto. Vai. Agora sim, vamos contar sobre os Valdes. Dentro da, tá, da tensão... Estados Unidos, China, o RSS, os Estados Unidos pensou já na guerra, já estava com a mente na guerra e decidiu prevenir isso, né? Fazendo os vaults, ou cofre, porque a Valtek... O Project isso, Safe House. A Valtek é a empresa que ia tomar conta de fazer isso. O total de 400 vaults, mas só foram feitos 113, se não me engano. É 130? Um número próximo. Não, 122. Você viu isso na Wiki, eu não vi, eu tava piscando da cabeça. Eu li agora há pouco. Eu não li tudo na Wiki, tá? Metade disso daqui também vem da minha cabeça, né? Tô roubado. Eu li pra cacete. Eu não. Eu não sou sujo desse jeito. Eu estudei mais do que na faculdade. É, eu também, mas o negócio é o seguinte. Fazendo esses votos, pelo menos aparentemente, os Estados Unidos não tava nem aí, né? Falou faz e virou as costas embora. Eles não fizeram os 400 que pediram e fizeram vaults com peculiaridades. Cada vault era pra ter 2 gecs, que depois eu falo sobre isso. Poucos vaults tiveram esses 2 maletas, né, que deveriam ter. Junto com eles foram feitos, vamos dizer assim, que eles foram feitos especificamente para projetos secretos da Valtek. Isso atrás das cordas, das costas dos Estados Unidos, né? Já que eles não viram. Não viu a Azura chegando. Tinha alguns uns vaults em segredo. Né? Alguns até pros próprios membros da Valtek. Isso as famílias e tal. Não, tem sim, tá na fanbase. Tá na Wiki. Tinha vários vaults que eram secretos, que era como pros membros da Valtek. Vault secreto era o que mais tinha. Porque, tipo assim, tinha os vaults, a quantidade de vaults. Não, aí é que tá. Eles deveriam ter feito 400, porém eles só fizeram 120, 130. Só fizeram 122 dentro... E como que vai fazer vault secreto? Eles fizeram 122 dentro do projeto e fizeram muitos por fora. E é por isso que... Eu tenho pra mim que é por isso que não tem os 400. Porque tem vaults secretos pra Valtek e tem vaults secretos pra Enclave, que é outra parada. Não, a Enclave... Não vou contar a história. Mas é uma organização governamental secreta. Na verdade, a Enclave é o resto do exército americano. Resumindo assim, no geral. É só o resto do exército americano. Toda a tecnologia No geral mesmo. Toda a tecnologia ultra avançada deles é o que tinha na época. Era de ponta da época. Cara, acabei de ler sobre isso. Sobre os vaults da Enclave. Os vaults secretos da Enclave. Eu também li. E, tipo, eles tinham vários vaults pra salvar a galera da Enclave. Porque eles eram tipo os Illuminati, tá ligado? Dentro do governo dos Estados Unidos. Tipo, a Enclave tá profundamente enraizada dentro do governo na história do Fallout, entendeu? É, porque eles são parte do governo, né, cara? Era tipo como se fosse uma... Enclave resume-se em exército americano, pode ter alguém aí, um ou outro mais importante dentro, e que trocou de nome. É justo. Só isso. Bom, a parte dos vaults é isso. A Valtek fez nem metade dos vaults que foram pedidos no projeto, e antes que, entre aspas, terminasse, né, porque eu não sei se eles terminaram 120 e pararam, ou se eles estavam fazendo e aí aconteceu a guerra. Mas durante essa produção dos vaults, aconteceu a guerra, e sobrou o povo do Vault e alguns que não morreram, já que isso eu li do Fallout, né? É que o Fallout New Vegas, ele não foi bombardeado, não teve bomba direta lá. Foi só a desgraça da radioatividade que chegou, entendeu? Por isso que você vê muito prédio lá. Interessante. Bom, a Grande Guerra durou 2 horas, acabou. Cara, o mistério dos vaults é muito grande. Tem muito vault, cada um tem sua peculiaridade. Teve muito vault que foi feito pra dar errado, tá ligado? Teve muito vault que foi feito pra dar defeito, pra ver como sim, as pessoas... Sim. É tudo parte de um experimento maior, imagina. É algo tipo Aperture. O Valtech me lembra muito Aperture do portal. Porque eles fazem os testes pra dar errado, entendeu? Não é algo como se fosse indo pra algum lugar. Tipo, vaults que eles fizeram com base o Vault 22, se não me engano. É, o Vault 22, eles fizeram pra tratamento e produção de plantas. Colocaram vários cientistas e coisa e tal. E no fim das contas, aquela porra não foi pra lugar nenhum, tá ligado? Eles não teve tipo assim, não, agora vocês fazem aí e daqui a pouco, sei lá, daqui a uns 3 anos eu vou voltar e pegar o resultado. Não, eles simplesmente colocaram as pessoas pra estudar o ponto do vault, aquela parte dele, e foda-se, assim, estuda aí, até vão ver até onde pra vocês sempre. Vão. É como se fosse assim, estuda pra sempre. Não prometeram voltar nunca, sabe? Pelo menos não até o Fallout 4, né? Porrada, né? É, eu tô jogando o 4 ainda, eu não fechei, não sei como vai terminar a história, mas eu tô gostando bastante. Bom, o ponto do Fallout em si, ele não é a história da campanha. A campanha que você vai jogar não é o que é a história do Fallout. É meio secundário, né? A campanha do Fallout é descartável, sabe? Você não precisa zerar se você quiser, porque a história maior, a real história de Fallout, ela vem nos rádios, notas, computador, logs, né, de computador, que você pega. A história do personagem que você tá jogando não faz diferença nenhuma pro jogo. Isso é verdade. É, porque aquele universo é uma coisa tão, tão legal estar ali naquele universo, porque, tipo, é totalmente desnecessário ter uma história em Fallout. Exato. Você tipo... tem um personagem principal porque é impossível dar uma continuidade numa história sem um personagem. Porém, o personagem que você tá jogando é inútil na história. Ele não faz... nenhuma, ele é literalmente nada na história do Fallout. Na verdade, ele é alguém na história do Fallout, é, tipo... no Fallout 1 passando pro 2 só. No Fallout 3, New Vegas, 4, eles são desprezíveis dentro do Fallout. É, tem uma historinha lá que é bem... E sabe o que é engraçado? Genérica, assim. A história do Fallout 4 é a mesma do Fallout 1, assim como a do Fallout 1, a do Fallout 2, 3, New Vegas... Todos, no geral. É... Tá, não é exatamente, você nunca tá, sei lá, procurando o seu filho no Fallout, em todos os outros Fallout, mas é basicamente o mesmo. Você sai do vault procurando algo. Você tá procurando alguma coisa. E aí fecha a história por isso, tá ligado? Você acaba encontrando e acabou. Acho que é só no New Vegas que é meio diferente, que você é uma merda, um carteiro que foi assaltado e leva um tiro na cara e quer... Porém... aí é que tá o negócio. Você tá procurando alguém por tá procurando vingança. O que você encontra? O chip. E o jogo fecha. É. Na verdade, eu acho que o New Vegas é o único Fallout. O personagem principal faz alguma diferença na campanha. Porque ele vira... bom, depende do seu final, mas dependendo do seu final, você vira o dono, digamos assim, de New Vegas. Né? O dono de New Vegas. Mojave inteiro. Mas é só aí. E nem é tão... pô, como o Fallout não tem um zeramento certo ou errado, o seu zeramento é o seu zeramento, e por isso não faz diferença nenhuma na campanha, porque não passa de um pro outro, é que tanto faz. Pode ser que ele não tenha ficado nisso, pode ser que ele tenha morrido com o tempo. Tipo, é uma crônica, né? Tem aquela historinha lá, acabou, a vida continua, mas você não acompanha. Os vários finais de Fallout não fazem diferença nenhuma, né? E agora imagino que com Fallout 4 sem o sistema de karma, você nem tenha vários finais, seja o final único. É, isso daria uma empobrecida. Já deu uma empobrecida na história, não tem sistema de karma. Bom, tem, mas é bem básico. Vamos voltar aos vaults, porque a gente não falou do programa de preservação social, que era uma boa desculpa pra você encher os vaults de gente e ficar fazendo experimentos com eles lá dentro, né, cara? Exato. Cara, tem umas histórias de vault sinistras. Os vaults em si são bizarros, né, cara? Eles fazem isso... eu não sei porquê, não tem um motivo explícito, mas são testes que eles fazem pela sacanagem, digamos assim, da coisa. Que é coisa que você sabe que não dá, vai dar certo. É, tem aqueles testes, tipo aqueles testes com FeV. Isso. É, o Vault 87. É, não, esse vírus de evolução forçada foi usado em vários Vaults. Na verdade, o FeV, ele é usado dentro do... do GEC pra fazer ele funcionar, né? Sendo que aquela porra nunca funcionou. Porém, o Nuvolt 87, o FEV, foi usado pra criação de super soldados, que deu muito errado, e esse é um dos vaults mais bizarros que tem dentro do game, né? Dentro dos terminais do próprio Vault 87, você pode ver os testes que eles fizeram com os personagens, ou com as pessoas de lá de dentro. Lembrando é que tem 2.000 pessoas dentro. Oh, tem 1.000 pessoas dentro de cada vault. Pra ter uma noção de... As pessoas que foram catalogadas como morte inexplicável foram assassinadas com um tiro na cabeça, só pra constar. Ah, sim. É, foram 81 morte inexplicável. É, você encontra mais ou menos 15 a 16 coisas dentro do Vault 87 e alguns mortos. É, essas coisas são taxadas, vamos dizer assim, de nova raça, que ou mataram ou expulsaram as pessoas de lá de dentro. Mas eles não, eles são assexuados. Todo o propósito deles é preservar sua raça. Então eles pegam mais pessoas e tentam evoluir com o FEV. Tentam tornar igual a eles. Isso. Isso é bizarrão, cara. É, né? Ah, fechando a história do Vault, acabou o vírus dentro do o FEV, né? Deles dentro do Vault, depois de mais ou menos 200 e poucos anos, e eles saíram de dentro do Vault pra procurar mais desse vírus. E agora eles vagam pelo Wasteland. Deixa eu ver, eu tinha lido sobre alguns Vaults, e agora eu não lembro. Ah, cara, tem um Vault cabuloso, que é o Vault 92. É uma coisa meio Black Ops, tá ligado? Eles colocavam lá 1.000 pessoas, beleza, vamos salvar, vamos ficar aqui dentro e tal, não sei o quê. E nesse Vault ficava tocando um ruído branco. Eu lembro desse. Chiado. Eu lembro dele e hoje. Nesse chiado tinham mensagens subliminares, porque eles queriam super soldados. Eles queriam treinar a mente das pessoas para ser super soldados. Só que a galera começou a ficar agressiva lá dentro. Em fato, o ponto deles era tornar eles agressivos. Isso. O teste era todo baseado nisso. O controle da mente, eles, digamos assim, que eles já tinham meio de entrar na mente da pessoa e colocar comandos, mas o teste foi fazer essa parte agressiva, né? Um dos logs do Vault diz que a cobaia mais promissora que eles tinham começou a ficar tão agressiva que ela rasgou 3 pessoas ao meio antes de ser abatida com 23 tiros. Foi um comando sugerido pelo próprio Overseer, né, do Vault, que é descoberto depois por você mesmo dentro do computador dele. É meio cabuloso, cara. Dentro desse vault, você vai achar 2 esqueletos dentro da sala de música. Que as pessoas não sabiam dos testes, viu? É, todo pretexto era digamos assim, eles sabiam de um teste, mas era um teste de habilidade com música, algo do gênero. É, eles achavam que era pra habilidade, testar habilidade musical. E você acha esqueleto de 2 pessoas trancadas lá dentro. É, o Overseer do vault, ele fica tipo o mais super soldado que os outros, tá ligado? Ele mata o assistente dele e depois sai, sei lá, matando geral. Eu não lembro direito porque eu não tô com ele aberto aqui. Ele sai Berserker. E essas 2 pessoas foram que ficaram lá dentro, porque num log você também vê, era o lugar feliz deles. É muito bizarro. Tem um Vault, esse eu não cheguei a ler, mas eu lembro da época que eu jogava Fallout New Vegas, hein? É que trancaram um cara dentro do Vault. Sunt, eles gastaram, entre aspas, um Vault inteiro só pra um cara. E deixaram ele lá dentro, nossa, trancado com uma caixa de fantoche. Essa é a história muito, muito conhecida dentro da fanbase do Fallout. Que ele ficou trancado lá dentro por 6 anos, sozinho, que com fantoche. Tinha água, tinha tudo. O Vault era novinho, mas tava ele sozinho lá dentro. Ele, depois de certo tempo, ele conseguiu abrir o Vault. A história é famosa por ele sair com os fantoches na mão, matando pessoas. Não tem nenhuma informação adicional. Tenso. Parece história de psicopata, mano. É tipo, ele mata pessoas com fantoche nas mãos, tá ligado? É bizarro. Dando fantochada nos caras. Isso. Outros 2 Vaults que eu também não sei o número, essa foi da época que eu li, e é tão bizarro quanto, foram um vault que trancaram uma mulher, 999 homens, e outro vault que trancaram um homem com 999 mulheres. É, esse eu não lembro o que chegou a esse acontecer. Esse cara ficou maluco, tenho esse, certeza. Porra, o cara devia escolher, né, mano? Na primeira semana, esse cara era Deus. Não, o cara... Na primeira, só na primeira semana. Depois esse cara ficou maluco com a falação, com a TPM... Ele deve ter se matado com um tiro na cabeça. Mas essa mulher... Ela não teria paz nem se ela morresse, né? Vai, chega num ponto que o barato é louco, cara. É, né? Sim, mas o cara deve ter chegado num ponto que o tiro na cabeça deve ter ficado sedutor. Em questão de duas semanas, né? Porra, imagina 999 mulheres pedindo pra ele. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, carrega isso, arrasta isso. Bom, eu não lembro, mas eu acho que não tem uma finalização dessa história dos dois vaults. É, ela acaba por aí. Só trancou e acabou. É, na verdade, a maioria dos vaults só tem traços isso, de história. Isso, eles não têm bem uma finalização da história. São poucos que têm finalização. Tipo, o vault 87, ele tem finalização. O vault 22 tem finalização. É, esse da música tem finalização. Só que muitos vaults, você não tem uma ideia. Porque muitos deles, as pessoas foram mortas lá dentro, porque uma coisa que acontece nos vaults é as baratas mutantes, eu esqueci o nome do bicho, barata mutante entra no vault e mata todo mundo, porque eles não têm um armamento muito bom, né? E aí quando você vê uma barata de mais ou menos 1,5 metro andando na sua frente, você pode morrer pra ela. Outros, as pessoas não sobreviveram por defeitos do vault mesmo, o vault não aguentou a explosão, ou invadiu radiação, ou pessoas de fora invadiram e mataram a todos, pessoas estupradas, mortas, decapitadas, sei lá o que mais. Então, não, eles construíram os vaults, eles construíram 120, 100 e alguma coisa, porém não foram vaults. 120 que sobreviveram à explosão, entendeu? Vamos dizer que foi, sei lá, uns 50 no máximo. O resto deve ter ido pro caralho. Tinha muito vault que caiu assim que explodiu, porque tipo, tinha muitos deles foram construídos assim. Exato. De propósito mesmo. Alguns de propósito, outros foram falha deles mesmo. E alguns foram feitos só pra testes, né? Esses que foram de propósito era parte do experimento. Ver a reação das pessoas. Sim. E como elas sairiam com um vault defeituoso e tal. Exato. Um vault que teve um experimento meio cavuloso e contínuo, que é um dos poucos vaults que é feito pra durar pra sempre, praticamente, é o vault 101 do 3. O experimento, a experiência dele era um governo totalitário fechado em 1000 pessoas ali dentro. Eles fizeram lá aquele vault pra durar pra sempre e tal, e... Exato. O primeiro overseer desse vault era até um cara da Valtec mesmo. Aí depois, então, o segundo, ele decidiu juntar uns caras e abriu o vault. Só que aí acabou dando uns conflitos, umas tretas lá dentro, porque, tipo assim, eles... O vault, como ele passa muito tempo, ele vira uma cidadezinha pequena e eles têm a cultura deles ali dentro e tal, e as crenças deles, e pra eles... Digamos que é uma vila de 1000 pessoas. É, uma vila. Pra eles não podem sair dali porque tudo, o mundo tá indo pro cacete e eles não podem sair porque lá dentro, lá fora é muito pior. Aí, tipo, deu uma treta lá dentro entre as galera que morava lá. E assim eles tiveram que jurar que nunca mais ia sair do vault. Ninguém ia sair do vault. E a história começa junto com o Fallout 3, né? A história continua com o Fallout 3. Quando o seu pai, ele decide... O pai do protagonista. Exato. Fugir de dentro do vault. Nisso... E eu descobri... Ah. Cara, eu descobri que o pai do protagonista, a voz dele, é do Liam Neeson, cara. Sério? É o Qui-Gon do Star Wars, porra. Mas então, continuando. Quando o pai do protagonista do Fallout 3 foge, o Overseer pira, a filha do Overseer dá um jeito de você sair também. Porém, eu voltei lá no Fallout pós-zeramento, não sei se você fez o mesmo, essa side aparece depois. E quando você volta, é uma transmissão, que o nome da filha do Overseer é a Amata. Ela manda a transmissão pedindo sua ajuda, porque o pai dela pirou de vez dessa vez. E ele tá matando uma galera lá dentro. Aí você entra lá dentro, o velho tá maluco. Bom, ele vai estar lá dentro se você já não tiver matado ele, né? Antes de sair. Ele vai estar lá dentro e você vai ter que fazer uma escolha. Ou você deixa todo mundo que está lá dentro sair e eles vão morrer lá fora, ou você dá um jeito de resolver o conflito lá dentro. E, bom, eu, como você tem escolha e eu já achava aquele cara um filho da puta, eu matei ele. Depois de você matar o Overseer, você é expulso do vault. Mesmo todo mundo sabendo que você salvou geral. Justo. A Mata toma controle do vault, né? Ela é a nova Overseer. e você é expulso de lá. É mó triste, cara. Eu fiquei até bolado. Que bosta. Ah, é, por meio de códigos, você consegue voltar lá dentro. Todos os NPCs estão na mesma posição que você sai, né? Quando você sai de lá de dentro. Alguns deles ainda falam com você e outros simplesmente não têm nenhuma fala. É só isso. O Vault continua do mesmo jeito. Não programaram isso. Não, obviamente não é pra você voltar lá. Depois que tranca de uma vez, você não pode entrar. É justo. Continuando. Um vault de experimento. Vamos lá. Esse eu não lembro o número também, vocês vão ter que dar uma pesquisada, mas esse vault é uma sacanagem da porra. Que ele funcionava pelo seguinte: anualmente era uma eleição pra trocar o Overseer. Por quê? Se não acontecesse, se um Overseer não se sacrificasse pelo vault, todo mundo morreria. Então rolava um sacrifício colocando o novo Overseer no lugar. Aí, e o mais da hora, quando você entra na sala, ele tinha que entrar numa sala, que era a sala do sacrifício. Quando ele entrava lá dentro... Close your eyes now, and imagine what joys await you in the next life. The afterlife. Can you see them? Good. Se você não fizesse isso, se ninguém fosse lá, nada ia acontecer. As pessoas fizeram por um experimento, até que os cientistas fizeram, não, isso em vida real mesmo, e não envolve morte de ninguém, que é o comportamento de manada. Lembra daquele teste bem famoso, que um cara fica levantando e sentando depois que toca um sino numa sala, e as pessoas vão fazendo o mesmo, mesmo depois dele sair? Então, era só pra testar o comportamento de manada, porque nada ia acontecer se ninguém entrasse na sala. Nossa, que filha da puta. Isso. E você não encontra nada lá dentro. É só logs de pessoas e aquela sala filha da puta. É um vault bem interessante, pela filha da putagem que a Vault-Tec fez. É, vaults de experimentos sociais e científicos é o que mais tinha. Bom, tem o Vault 81, que tinha uma equipe responsável por criar uma cura universal para todas as coisas e tal. E no final, todos os cientistas morrem, só fica só um... Todos os cientistas, todas as pessoas que iam ser testadas acabam morrendo, só fica um robozinho continuando testando as coisas em ratos e tal. E no final, o robô chega a uma conclusão, descobre uma cura, mas como ele é só um robô e ele depende de comandos pra sair do vault, a cura fica lá pra sempre. Ah, que bosta, né? É, tô vendo alguns vaults aqui, tem muitos vaults que são do 4. Igual, vault 114, que foi construído pra galera mais granfina de Boston e tal. E, cara, era um vault férias, tá ligado? Era isso, um spa, praticamente. Só que... Né? Sem teste nenhum, nada? Não, sem teste nenhum. Bom, Westlanders, então esse foi nosso programa sobre Fallout. Se você tiver gostado, já tiver uma outra opinião diferente da nossa ou parecida com a nossa, então não sei, tanto faz. Vem. Ou se tiver como comentar algum erro aí nosso, realmente deve ter acontecido. Bastante, né? Mas você pode mandar e-mail para meu pai, minha mãe, minha tia, janela@outlook.com e a gente vai conversar sobre isso. Ou não. Até mais. Até mais. That civilization is a thing for me to see. Este podcast foi editado por Sadraque Meshack.